Babel. Música del mundo. Toda la tierra tenía una misma lengua y usaba las mismas palabras. Los hombres hallaron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Luego dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Babel, música de la tierra. Mas Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo: he aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una misma lengua. Babel, music shall howlam. Nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que se propongan. Y allí mismo confundió su lenguaje de modo que no se entendían los unos con los otros. Babel, música de la tierra. Babel, music from the earth. Así, Dios los dispersó y cesaron en la construcción de la ciudad y la llamaron Babel, que significa confusión. Babel, music from the earth. El proyecto de la torre fue abandonado, ya que no pudieron comunicarse. Sin embargo, sigue existiendo un lenguaje que nos une para entender nuestra humanidad: la música. Babel, música sin fin. Música de la tierra. Babel, música de la tierra. Babel, música de la tierra. Babel. Amigos, mi nombre es Bernardo Janssenson y quiero darles una cordial bienvenida a una emisión más de Babel, música de la tierra. Quiero invitarlos a que usemos nuestra capacidad imaginativa y volamos hasta Brasil, a fin de disfrutar de los ritmos del samba y el bossa nova. ¿Están ustedes listos? ¡Despegamos! Lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada, vem me convidar para samba. Eu não vou. Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas, achando que eu sou o seu ioiô. Mas eu não vou. Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos, dizendo que é filha do Senhor do Bonfim. Mas pra cima de mim pode jogar seu quebranto que eu não vou. Se ela sambar, eu vou sofrer. Esse diabo sambando é mais mulher. E se eu deixar, ela faz o que bem quer. Não vou, não vou, não vou nem amarrado, porque sei. Se ela sambar, sandália bordada, vem me Llegamos a Brasil y los invitamos a conocer el disco de Putumayo World Music, titulado Samba Bossa Nova. Y podemos bailar y disfrutar de este viaje musical. Mientras eso sucede, amigos, queremos invitarlos a que nos escriban a nuestro correo electrónico byabel@prodigy.net.mx. byabel@prodigy.net.mx. Nos interesa mucho conocer sus opiniones y sugerencias con respecto a nuestro programa. Bossa Nova se conoce como la música que marcó una gran revolución en cuanto a armonía, melodía y ritmo. Se puede decir que fue el lenguaje moderno utilizado en la región de Brasil para hacer música, exportando tiempo más tarde este movimiento musical a Europa y los Estados Unidos. lata quando o samba é luxo som. Quando todo o seu corpo se embalança, é luxo só. Yeah. pode te curar. Respeito a todas as cores que a vida te dá. Dê sempre clara a vida pra nunca machucar. Só ter na face aquela doçura de criar. Por ahí de 1946, el tema, seguramente conocido por todos nosotros, Copacabana, de João de Barros y Alberto Ribeiro, interpretado por Dick Farry, marcó la nueva era alrededor del samba y la música popular brasileña. Unos años más tarde, llegó otro hit, Nova Ilusão. Queremos invitarlos, amigos, a que nos escriban a nuestro correo electrónico bybabel@prodigy.net.mx y de esa manera poder participar en los promocionales especiales que tenemos para los viajeros frecuentes de nuestro programa. Vuelvo a repetir con mucho gusto nuestro correo electrónico bybabel@prodigy.net.mx. Mientras usted nos escribe, nosotros disfrutamos de esta maravillosa música de Brasil. Não é papo de psicólogo, eu só quero entender. É, se um grande amor termina, a gente se preocupa em saber por quê. O que é que deu errado? Onde que desandou? Pra onde foi a alma e a alegria de nosso amor? Não é nenhuma análise, é só um apelo de quem viveu de perto a dor. A gente sofre, a gente explica, mas não resolve, só complica. A mente desespera e o coração não espera. Se a gente vai ficar maluco por amor, é bem melhor que seja dois, pois sendo só é bem pior. Pensa no amanhã, pensa, se deita em meu divã. Deita, pensa no amanhã, é, pensa,

la lucha del hombre contra, la lucha del hombre contra el poder. Es la lucha, es la de, lucha la de la memoria contra, la lucha de la memoria contra el olvido. Milan Kundera. Ego 99. Estás en Babel. Seguimos viajando con nuestra capacidad imaginativa por Brasil, justo en la década de los 50, cuando se vivían tiempos de impulso, desarrollo y modernización con el presidente Kubitschek, y se escuchaban ritmos como el cha-cha-cha, balada rock, bolero y el samba tradicional. Los jóvenes, en su mayoría del sur de Río de Janeiro, cansados de esto, retomaron ritmos como el jazz. Entre ellos, destacaban nombres como Antônio Carlos Jobim, Milton Banana, Roberto Manescal, Ronaldo Boscoli y Carlos Lira. Amigos, estamos en Babel y queremos saber sus opiniones e invitarlos a formar parte de nuestra gran familia de viajeros frecuentes de este programa. Escríbanos a byabel@prodigy.net.mx. Entraremos en contacto y los invitaremos a que sean partícipes de la gran familia de viajeros frecuentes. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba. Que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Só pelo amor de Deus, não vem agora, que as morenas vão logo embora. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço indecente que prende a gente lá em Vila Isabel. Quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel da samba. Eu sei tudo que faço, sei por onde eu passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço indecente que prende a gente lá em Vila Isabel. Quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. São Paulo dá café, Minas dá leite e a Vila Isabel dá samba. Dá samba. Dá samba. Dá samba. Música de la tierra. Tudo fica mais bonito quando você está por perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são se aproximar, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproximar, o meu corpo sente. Ah, ah, ah. Quando você está por perto, La manera de tocar la guitarra de João Gilberto cambió el rumbo de la música popular brasileña, creando algo totalmente novedoso y distinto, desatando una revolución musical con una nueva forma de expresión. Había nacido el bossa nova. Los invitamos a escuchar los ricos ritmos del disco Samba Bossa Nova y el tema de Paulino Mosca, Admiración, contenido en el disco del mismo nombre, Samba Bossa Nova, de Putumayo World Music. Meus olhos famintos não se cansam de te acariciar, procuram sempre um novo ângulo pra te admirar, e sonham mergulhar na sua boca de vulcão, provar todo o calor que há na sua erupção, escorregar nos rios claros das margens dos teus pelos, e encontrar o ouro escondido que brilha em seus cabelos, devorar a fruta que te emprestou o cheiro, e talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro. Esquecer o espaço, o tempo e o viver, perder a noção do que é ter a noção do perder. Se um dia eu for alegria ao te conhecer, agora canto porque sinto a dor de não te ter. Meus olhos famintos não se cansam de te acariciar, procuram sempre um novo ângulo pra te admirar, e sonham mergulhar na sua boca de vulcão, provar todo o calor que há na sua erupção, escorregar nos rios claros das margens dos teus pelos, e encontrar o ouro escondido que brilha em seus cabelos, devorar a fruta que te emprestou o cheiro, e talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro. Esquecer o espaço, o tempo e o viver, perder a noção do que é ter a noção do perder.

Guzira. Tome um banho cheiroso, meu bem. Tome um banho cheiroso, meu bem, pra acabar com a coira. Tome um banho cheiroso, meu bem. Estás em Babel. Babel. Bueno, amigos, estamos llegando al fin de este alegre recorrido, sabiendo que todos lo hemos disfrutado. Agradecemos de antemano el habernos escuchado y a nombre de nuestra capitana en cabina, Yael Algranti, y del mío propio, Bernardo Janselson, queremos invitarlos a que hagan la reservación para nuestro próximo viaje. Por lo pronto, les recomendamos que tengan tolerancia y apertura a otras culturas, y siempre con una buena dosis de amor universal. Sigan ustedes disfrutando de la música de Brasil. Preto que é preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto é uma cor, mas também é minha preta. Cor e pele preta, sem se misturar. Preto que é preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto que tem resolvida a sua cor, não tem que se impor, nem que se curvar. Tem nada a ver com a cor. Alguém samba. Alguém sambar. Tem gente ajeita quando tem cabeça feita. Que lá no fundo quando deita é tudo igual. Pra quem me aceita e como negro me respeita, eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. A gente ajeita quando tem cabeça feita. Que lá no fundo quando deita é tudo igual. Pra quem me aceita e como negro me respeita, eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Tem nada a ver com a cor. Alguém samba, mas quer ver? Tem tudo a ver com a cor. Saber gingar. Preto que é preto ilumina porque é preto. Preto que é preto combina de se olhar. Preto é uma cor, mas também é minha preta. Cor e pele preta, sem se misturar. Ih, vem comigo. Tem nada a ver com a cor. Alguém sambar. A gente ajeita quando tem cabeça feita. Que lá no fundo quando deita é tudo igual. Pra quem me aceita e como negro me respeita, aí sim, eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. A gente ajeita quando tem cabeça feita. Que lá no fundo quando deita é tudo igual. Pra quem me aceita e como negro me respeita, eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Vem, meu povo, canta comigo, vem. Tem nada a ver com a cor. Alguém sambar. Mas olha só. Tem tudo a ver com a cor. Saber gingar. Tem nada a ver com a cor. Não tem mesmo. Alguém sambar. Então mostra pra mim. Só quem é preto ilumina porque é preto. A cor é preta, mas também é minha preta. E só pra quem tem resolvida a sua cor, não tem que se impor, nem que se curvar. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Eu sou pretinho, negro, velho, coisa e tal. Eu sou teu preto, negro, velho, coisa e tal. Pretinho. Música del mundo. Soy una ególatra. Quería dar las gracias a la producción de este maravilloso programa. Decir gracias por este espacio, por esta oportunidad. Pero no tengo nada de qué dar gracias. Es algo donde tenía que estar. Quería decir también, bueno, quería muchas cosas. Siempre quiero y quiero y quiero. Explicar un poco qué es el ego, decir de qué va esto. El ego simplemente es un exceso de autoestima. ¿Y para qué explicar más? Mejor quédense con nosotros. ¿Y por qué no? ¡Inflen sus egos!